Brasília, falando muito mais alto. Rádio Aparecida do Sul, 1500 kHz. Aparecida do Sul entra no clima da alegria, com muita descontração e energia positiva, com a comunicação alegre do nosso comunicador César Andrade, com o programa Encontro com a Natureza. Aumente o volume do seu rádio. Está começando agora programa Encontro com a Natureza. Você vai conhecer o melhor do sertanejo de raízes e contações. Tem muitas lembranças do passado. Aqui você ouve as verdadeiras músicas sertanejas de raízes. Com aquele tom de muita saudade, você vai fazer uma viagem. Amor, amor, é hora de ser feliz. É hora de acordar. Programação sertaneja. Aqui, aqui, meu coração bate.